noite José espera em dor. Prepara os sacos com amor, de mantimentos um sinal, de graça e cuidado um gesto real. Ó Senhor, escutas meu clamor, tua bondade é nosso véu. Em cada prova és nosso amor. Os irmãos ao partir aflitos sentem a sombra de seus gritos. Que pagamos mal por bem, longe de nós, Senhor, tal desdém. Ó Senhor, tu és fiel, no silêncio escutas meu clamor, tua bondade. Em cada prova és nosso amor. Judas se aproxima, coração a pulsar. Deixa eu falar, Senhor, não posso calar. Se meu irmão se vai, quem cuidará? Toma-me a mim, que ele possa ficar. Benjamim, o amado, foi encontrado. A taça de prata, o coração despedaçado. Rasgam suas vestes, dor sem fim, mas a graça de Deus brilha em mim. Ó Senhor, tu és fiel, no silêncio escutas meu clamor, tua bondade é nosso véu. Em cada prova és nosso amor. Ó Senhor, tu és fiel, no silêncio escutas meu clamor, tua bondade é nosso véu. Em cada prova és nosso amor.